Entrevista. Boa noite, Laura. Oi, boa noite, pessoal. Ai, nossa, tô um pouquinho nervosa. É a primeira vez que eu dou uma entrevista. Laura, seu blog, ele tá concorrendo ao prêmio internacional como o melhor blog do mundo em língua portuguesa. Explica direito essa história aí pra gente. Bom, o meu blog, Viagens da Laura, ele foi escolhido por um júri internacional e agora é um dos finalistas do prêmio The Bobs. Esse prêmio é super importante. Ele é promovido pela rede de comunicação alemã Deutsche Welle. Só que pro meu blog ganhar, eu preciso de muitos votos. Ah, é, Laura. Então, a decisão dos vencedores desse concurso é por votação. É, mas para que o meu blog seja vencedor, eu preciso dos votos de vocês aí do programa e de todo mundo que está ouvindo. É muito fácil. É só entrar no endereço thebobs.com, escolher a categoria Melhor Blog em Português e votar no Viagens da Laura. Para você votar, você usa o login do Twitter ou do Facebook. Mas o que é mais legal ainda é que se você tem conta nesses dois serviços, você pode votar duas vezes. Ah, e também é importante dizer que você pode votar todo dia. Bom, e quando se encerra a votação, Laura? É no dia 2 de maio, isso. Tá, e o seu blog fala de ciência, né? Eu tava vendo ele aqui. Isso mesmo. Aliás, o meu blog é o único blog de ciência que está concorrendo no prêmio, olha que legal. Por isso que eu digo, se você acredita no conhecimento, vote em Viagens da Laura. Bom, mas então fala o que, que a gente encontra aí no seu blog. Ah, bom, lá tem algumas reflexões sobre o que eu aprendo sobre ciência, eu conto um pouco sobre as minhas aventuras imaginárias com grandes cientistas e ainda tem a minha radionovela, Verdades Inventadas. Ah, também tem vários vídeos e outros mil materiais que ajudam a gente a entender melhor a ciência. Legal, Laura, mas diz pra gente, por que, que você se interessou por ciência? Ah, é uma longa história. Até porque eu tenho alguns cientistas na família. A minha tia Cláudia é astrofísica. Ai, falando nela, beijão, tia. Bom, mas voltando. Apesar disso, eu não gostava muito de ciência, não. Até que um dia um professor meu de literatura me fez aprender a gostar. Mas literatura? É, engraçado, né? Mas foi justamente o professor de literatura que me ensinou a gostar de ciência. Ele me ensinou a imaginar as coisas, a ir construindo cenários de acordo com as minhas percepções. Ah, e aí isso fez com que eu começasse a refletir mais sobre as questões científicas, as descobertas e tal. Aí eu me apaixonei e não consigo mais ficar sem a ciência. Que bacana, Laura. E você acha que vai ganhar o prêmio? Ai, tá difícil, viu? Gente, eu preciso da ajuda de todos vocês. Votem e divulguem muito o meu blog. Por favor. Bom, Laura, então para finalizar, pode relembrar o pessoal do endereço do blog e do concurso. Tá, peraí, deixa eu me organizar aqui para falar direitinho. O endereço do blog é viagensdalaura.wordpress.com, sem o BR. Para votar, é só entrar no endereço thebobs.com. Achar a categoria Melhor Blog em Português e votar no Viagens da Laura. Pronto. Pessoal, ajuda a Laurinha aqui, por favor. É claro que a gente vai ajudar, Laura. Bom, boa noite pra você e brigadão pela entrevista. Ai, eu é que agradeço. Gente, obrigado. Boa noite, até a próxima. Beijo. Entrevista.